Em vez de enfocar o benefício imediato de andar sobre duas pernas, ele discorre sobre um complexo de mudanças anatômicas quantitativas que teriam surgido por alguma outra razão, mas depois facilitariam a adoção do bipedalismo. O termo técnico para esse tipo de coisa é pré-adaptação. A pré-adaptação aventada por Kingdon é denominada por ele de comer de cócoras. O ato de comer de cócoras é comum entre os babuínos em campo aberto e Kingdon visualiza os grandes primatas, nossos ancestrais, fazendo coisa semelhante na floresta. Por exemplo, revirando pedras ou montes de folhas à procura de insetos, larvas, lesmas e outros petiscos nutritivos. Para fazer isso com eficácia, eles teriam de eliminar algumas das adaptações à vida arborícola. Seus pés, que antes se pareciam com mãos e eram usados para agarrar os ramos de árvore, teriam ficado mais achatados, formando uma plataforma estável para a postura de cócoras. O leitor terá vislumbrado aonde esse argumento quer chegar. Pés mais chatos e menos semelhantes às mãos para permitir a postura de cócoras servirão mais tarde como pré-adaptação para o andar bípede. E o leitor, como sempre, compreenderá que esse meu modo aparentemente deliberado de escrever, eles teriam de eliminar suas adaptações à vida arborícola, etc., é como uma taquigrafia facilmente traduzível para os termos darwinianos. Os indivíduos cujos genes, por acaso, fizeram seus pés mais adequados para comer de cócoras, sobreviveram e transmitiram esses genes, pois comer de cócoras era eficiente e ajudava na sobrevivência. Continuarei a empregar essa taquigrafia porque ela combina bem com o modo como os humanos naturalmente pensam. Poderíamos dizer que um primata arborícola braqueador anda de cabeça para baixo nas árvores ou corre e salta, no caso de um atlético gibão, usando os braços como pernas e a cintura escapular como pélvis. Nossos ancestrais passaram provavelmente por uma fase braqueadora. Disso resultando que a verdadeira pélvis acabou por ligar-se com acentuada inflexibilidade ao tronco por longas lâminas ósseas, as quais formam a parte substancial de um tronco rígido que pode ser girado como um todo único. Para Kingdon, boa parte disso teria de mudar para transformar um ancestral braqueador em um comedor de cócoras eficiente. Mas nem tudo. Os braços poderiam permanecer longos. De fato, braços braqueadores compridos teriam sido uma pré-adaptação decididamente benéfica, aumentando o alcance do comedor de cócoras e reduzindo a frequência com que ele tinha de se ajeitar, arrastando os pés em uma nova posição. Mas seu tronco de grande primata, avantajado, inflexível e pesado na parte superior, teria sido uma desvantagem para comer de cócoras. Seria preciso libertar e flexibilizar a pélvis, soltá-la mais do tronco, diminuir suas lâminas. Tudo teria de assumir proporções mais humanas. Isso, antecipando aqui mais uma vez as etapas seguintes da argumentação. Poderíamos dizer que a antecipação é a finalidade de um argumento sobre a pré-adaptação. Por acaso, produziu uma pélvis mais apropriada ao andar bípede. A cintura ganhou mais flexibilidade e a espinha passou a ser mantida em uma posição mais vertical para permitir ao comedor de cócoras procurar em toda a sua volta com os braços, girando sobre a plataforma dos pés achatados e dos quadris agachados. Os ombros tornaram-se mais leves e o corpo ficou menos pesado na parte superior. E com isso, essas sutis mudanças quantitativas e as alterações de equilíbrio e compensação que as acompanharam incidentalmente tiveram o efeito de preparar o corpo para o andar bípede. Em nenhum momento, Kingdon propõe algum tipo de antecipação do futuro. Acontece simplesmente que um grande primata cujos ancestrais se balançavam em árvores e que passou a acocorar-se no chão da floresta, possui agora um corpo que se sente relativamente confortável andando sobre as pernas traseiras. E teria começado a fazer isso enquanto comia de cócoras, arrastando os pés para ajeitar-se um pouco mais adiante, quando já não tivesse mais o que procurar no lugar em que estava comendo. Sem se dar conta do que estava acontecendo, os comedores de cócoras, ao longo de gerações, estavam preparando o corpo para sentir-se mais confortável na vertical sobre duas pernas e mais desajeitado de quatro. Uso o termo confortável deliberadamente. Não é uma consideração trivial. Nós podemos andar de quatro como um mamífero típico, mas é desconfortável, um trabalho duro, devido às nossas proporções corporais que se alteraram. Essas mudanças de proporção que hoje nos deixam confortáveis sobre duas pernas surgiram originalmente, supõe Kingdon, a serviço de pequenas modificações nos hábitos alimentares em razão de comer de cócoras. Há muito mais na sutil e complexa teoria de Kingdon, mas agora recomendarei seu livro Lonely Orange e seguirei em frente. Minha própria teoria, nada convencional sobre o bipedalismo, é muito diferente da dele, mas não incompatível. De fato, a maioria das teorias sobre o bipedalismo humano são mutuamente compatíveis com o potencial de ajudar e não de se opor umas às outras. Como no caso do aumento de tamanho do cérebro humano, minha sugestão provisória é que o bipedalismo poderia ter evoluído graças à seleção sexual. Por isso, novamente deixarei a questão para mais adiante em O Conto do Pavão. Não importa em qual teoria sobre as origens do bipedalismo humano acreditamos, o fato é que, subsequentemente, ele se tornou um evento de extrema importância. Outrora, era possível supor, como fizeram respeitados antropólogos até a década de 1960, que o evento decisivo que primeiro nos separou dos outros grandes primatas foi o aumento do cérebro. Erguer-se sobre as pernas traseiras teria sido secundário, um processo impelido pelos benefícios de contar com as mãos livres para fazer o tipo de trabalho especializado que o cérebro aumentado agora era capaz de controlar e explorar. Recentes achados fósseis indicam decisivamente que a sequência foi inversa. O bipedalismo veio primeiro. Lucy, que viveu muito depois do encontro 1, era bípede, quase ou completamente tão bípede quanto nós, e, no entanto, seu cérebro tinha aproximadamente o mesmo tamanho do de um chimpanzé. O aumento do cérebro ainda poderia estar associado à libertação das mãos, mas a sequência dos eventos foi inversa. Na verdade, teria sido a libertação das mãos pelo andar bípede que impeliu o crescimento do cérebro. O hardware manual veio primeiro e, em seguida, para beneficiar-se disso, evoluiu o hardware cerebral controlador.